Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Panorama Agrícola para 15 de junho de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua cheia, 15 de junho de 2011, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Comigo na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: não tema a sombra, deixe a sua luz brilhar. No quadro Atmosfera, aqui no Panorama Agrícola, você conhece as medidas de prevenção para conter as cheias no Vale do Itajaí. Secretaria inaugura mais um telecentro em Timbé do Sul. Uma dica que pode mudar o seu dia. Alguns tipos de lã às vezes irritam a pele. Para evitar que isso aconteça, use por baixo roupa de algodão. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Inaugurado na semana passada, mais um telecentro do programa Beija-Flor Internet no Campo. Foi no município de Timbé do Sul, no sul de Santa Catarina. Esse telecentro deve atender 1.000 pessoas com aulas de informática e acesso à internet. É o telecentro de número 152 no estado, uma parceria da Secretaria de Agricultura e Pesca com EPAGRE, SIDASC, Prefeituras e o Banco do Brasil. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE Ciran. Construção de diques, barragens e açudes, alargamento de rios, preservação de planícies fluviais, uso correto do solo. Essas são algumas das medidas de prevenção a enchentes no Vale do Itajaí. São resultados de estudos da JICA, a Agência de Cooperação Internacional do Japão, e da Defesa Civil de Santa Catarina, apresentados no 3º Seminário para a Troca de Experiências e Tecnologias em Gestão de Desastres, seminário realizado na EPAGRE com a participação de técnicos da EPAGRE Ciran. Os estudos de medidas para evitar enchentes no Vale do Itajaí devem ter um grau de segurança de 50 anos e envolvem um sistema de monitoramento e alerta, obras em 13 pontos de escorregamento e o investimento de R$ 2 bilhões até 2030, como explica nesta entrevista a economista Reginete Panseri, coordenadora técnica do projeto da JICA para gestão de desastres no Vale do Itajaí. Bom, esse projeto ele estuda, né, medidas para evitar enchentes no Vale do Itajaí para 5, 10, 25 e 50 anos. O governo do estado estabeleceu como uma meta chegar a grau de segurança de 50 anos na bacia do rio Itajaí. E estão sendo levantadas várias alternativas de soluções para a questão de enchentes, para a questão de escorregamentos e para o sistema de monitoramento e alerta, em duas vertentes. Uma, o sistema de cheias e o sistema de escorregamento, né? Também evitar um escorregamento usando o sistema de monitoramento e alerta. Deslizamento de terra, como houve lá no Morro do Baú. Como aconteceu no Morro do Baú e como tem acontecido, né, ali com muita frequência no Vale do Itajaí. Então, esse projeto, ele levantou uma série de proposições. Essas proposições estão sendo agora avaliadas e nós estamos trabalhando nesse momento no estudo de viabilidade de um grupo de medidas que visam atender enchentes de até 10 anos de grau de retorno. E nós estamos vendo também 13 pontos de escorregamento em estradas estaduais e municipais e o monitoramento e alerta. Então, até agora, mês de julho, início de agosto, nós concluímos essa fase. A partir dessa fase, nós começamos a fazer toda a tramitação da carta consulta, buscando financiamento para execução dessas ações. O conjunto completo das ações para 50 anos, nós vamos precisar de R$2 bilhões, e o volume de recursos é grande, e a estimativa é que nós tenhamos ações até 2030. Então, o prazo é longo e o volume de recursos é grande. As ações começam em 2011, 2012. Que ações pontuais são essas? Isso, então, assim, para 2012 estão sendo estudadas, na questão do sistema de monitoramento e alerta, o fortalecimento do sistema de monitoramento e alerta, a organização do sistema de monitoramento e alerta, porque nós temos, né, 53 municípios na bacia, vários municípios importantes que têm já algumas instituições que vêm trabalhando o monitoramento e alerta. E no estado de Santa Catarina nós temos Epagre-Siram, né, como um grande parceiro, mas nós temos SDS com ações também propostas nessa área. Nós temos a recém-criada Secretaria de Defesa Civil, que também vem trabalhar nessa área. E nós precisamos organizar isso. Então, nós estamos, nesse momento, discutindo com todas essas instituições como que nós vamos organizar e coordenar o sistema de monitoramento e alerta, quem é que vai ser o central, né, centralizar todas as informações e depois repassar para esses vários parceiros, cada um as suas necessidades. Na questão de escorregamentos, estão sendo estudados 13 pontos que vão ser iniciados, então, em 2012, se nós conseguirmos o financiamento. E na questão de enchentes... São obras. São obras. Né? São obras de contenção, desses 13 pontos. Desses 13 trechos, né, de estradas. E na questão de enchentes, nós estamos estudando nesse momento a elevação dos vertedores da barragem Oeste e Sul, em pelo menos 2 metros de altura, né? Isso significa um volume muito grande de água quando chover no Alto Vale. A ideia, que também foi aventada, de usar essas mesmas áreas, né, essas mesmas barragens, para uso múltiplo, como estiagem e também na questão de geração de energia, essas barragens não se mostraram tecnicamente viáveis para essa função. Então, a função delas vai continuar sendo somente cheias. E as barragens da Celesc é que vão poder entrar no sistema de contenção de cheias, né, com uma previsão daí muito apurada de chuvas para que eles possam fazer o esvaziamento dos reservatórios em volume adequado para poder também conter cheias. Além da sobrelevação das barragens, estão sendo estudadas também algumas comportas no rio Itajaí-Mirim, na cidade de Itajaí, porque a cidade de Itajaí, enchentes de 5 anos, ela já sofre, né? Blumenau é uma cidade que ela só vai sofrer enchentes com enchentes de 25 anos, né, de recorrência. As enchentes de 5 e 10, Blumenau consegue administrar bem pelo volume de água que o rio suporta. Já Itajaí, pela sua configuração, não tem. E um projeto que está sendo feito em conjunto com o Epagre e com a Cravil é a contenção de água nas arrozeiras, nas quadras de arrozeiras, com a proposta de sobrelevação das taipas de hoje 10 centímetros para 30 centímetros. Esse é um projeto que já vinha sendo discutido entre a Epagre e a Cravil. A coordenação do projeto, né, e os técnicos acharam viável incluir. Então, nós vamos ter recursos e essas são algumas das ações que estão sendo previstas para iniciar já em 2012. Também construção de diques, barragens, açudes? Na verdade, tem previstos, né, a construção de diques e novas barragens, mas isso vai ficar para a segunda etapa, não para essa primeira etapa. Nessa primeira etapa, só vão ser as comportas no rio Itajaí Mirim. Os diques, na verdade, eles poderiam ser construídos para 25 anos, mas se feito as ações para 50 anos, que daí nós não podemos fugir da construção do canal extravasor, esses diques não seriam necessários. Então, se assumidos 50 anos, como foi determinado, né, a busca desse grau de segurança, então os diques provavelmente não vão ser executados, né, mesmo que eles estavam previstos ali dentre as medidas. Entre os quatro maiores municípios do Vale Itajaí, Rio do Sul, Blumenau, Brusque e Itajaí, então Itajaí é o mais suscetível a enchentes? Os dois mais suscetíveis às enchentes são Rio do Sul e Itajaí. Esses dois municípios já sofrem enchentes de 5 anos de recorrência. E com maior gravidade Itajaí, porque Itajaí está na foz, e daí tem toda a questão da maré, a questão de todos os rios, né, chegam na foz, então é um município. E, além disso, nós temos as áreas todas, né, que eram planícies de inundação naturais, que estão sendo aterradas. Quanto mais aterro forem feitos nessas áreas de planície e que eram bacias de retardamento natural, maior vai ser a gravidade das enchentes na cidade de Itajaí. Nós agradecemos a Reginete Panseri, coordenadora do programa da JAIC em Santa Catarina para a contenção de enchentes no Vale de Itajaí. Obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço, né, e estamos à disposição no projeto. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.